Olha para cá um minuto. Sabe a história daquela mulher que tinha um vaso? Um vaso cheio de óleo puro. E era tudo o que ela tinha. Aquela mulher não era ninguém importante na sociedade. E invadiu uma reunião, um jantar muito importante. Aquela mulher não teve medo de ser rejeitada, de ser discriminada. Ela queria adorar ao Senhor. Ela atravessou os preconceitos, a sua vergonha, os seus pecados e foi até o mestre. Quebrou o seu vaso e demonstrou o seu amor e arrependimento a ele. A nossa igreja desses dias precisa quebrar o vaso e derramar o puro nardo para que Deus possa sentir o perfume de arrependimento que sai dos nossos corações. Oh Senhor, como aquela mulher, eu atravesso as multidões, os pensamentos, para chegar aos teus pés. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lindo com delírio em mim. A minha rosa de saromo desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Só como um guento, só como um guento derramado. Adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos seus desejos. Sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui e admirando o teu amor. Oh, meu querido vem, meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, delírio, bom delírio em mim. A minha rosa de saromo desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um aguento derramado, adorador, oh, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Sei dizer que tu és meu, todo meu. Só como um aguento derramado, adorador, adorador com puro nardo, cativo por inteiro. Por dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Oh, Senhor, recebe, Senhor, nossas lágrimas. Nossas lágrimas de arrependimento pelo nosso país. Recebe, Senhor, nossas lágrimas pela nossa geração, por aqueles que te deixaram, por aqueles que te abandonaram. Recebe, Senhor, as nossas lágrimas. Oh, Jesus. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, do quanto ferimos o Teu coração. Nós nos arrependemos, Senhor, pelos jovens que têm gastado suas vidas por aí. E te pedimos, apressa-te, Senhor, a salvá-los. Apressa-te, Senhor, a fazê-los felizes. Porque nós assim pedimos e selamos em nome de Jesus.